Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome, e o nosso desejo é estudar a tua palavra, nos aprofundar, Senhor, no conhecimento daquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós na tua palavra. Por isso nós declaramos o teu Espírito livre para operar na nossa mente, no nosso coração, e todo o nosso ser liberado, aberto, para o teu Espírito nos falar, nos ensinar, nos abrir os olhos e trazer as revelações que o Senhor quer trazer na porção de cada um, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela alegria que temos de poder nos reunir, podermos estar juntos estudando a tua palavra, buscando mais de ti. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nós estamos compartilhando, desde o ano passado, uma ministração chamada O Ano da Frutificação. Há uma história muito interessante, como Deus me levou a essa ministração. E foi impressionante que o ano passado eu fui chamado para estar com os irmãos com quem eu tenho uma aliança em Salvador, e eles iam celebrar o aniversário da igreja e iam celebrar a festa de tabernáculos. Eu sempre vi muita gente festejando festa de tabernáculos. Eu já participei de algumas em Israel. É uma festa maravilhosa, é uma celebração bonita, né? Tanto como algo cultural, como algo bíblico. E no ano passado, quando eu estava nesta festa, Deus falou comigo, lá em Salvador: filho, você já trabalhou esse ano. Eu disse: como assim, Senhor? Você já semeou, você já trabalhou, você já fez o que tinha que ser feito neste ano. Eu disse: meu Deus, como isso? Você está em tabernáculos, e a festa de tabernáculos é a cerimônia, é a solenidade que você tem que trazer o cesto com os seus frutos. Você já trabalhou, já colheu, pronto, o seu ano encerrou. Mas Deus, agora você vai descansar. E eu realmente estava preocupado com uma série de coisas e me veio um descanso sobrenatural. Eu não tenho que fazer mais nada. Eu não estou dizendo que é ficar à toa, mas eu não tenho que me preocupar em fazer o ano ainda render. O ano já produziu o que tinha que ser produzido. Aquela convicção que é algo pessoal, particular, só cada um de nós vivendo é que a gente entende isso. É Deus falando com cada um de nós. E aquilo veio uma paz, um descanso. E aí o Senhor me lembrou: lembra que você pediu no ano passado, então em 2006 e 2007, que você gostaria de terminar dezembro descansado? Porque eu falei: Dani, nós entramos para o mês de dezembro, onde tem muita programação, muita festa, muitas coisas, tão cansado. E aí saímos em janeiro por causa das férias das crianças, mas a gente está tão cansado que parece que as férias até não tem graça. Eu queria, Dani, Deus, orei ao Senhor, eu queria que o Senhor me desse um descanso antes de dezembro, para eu entrar em dezembro já estar descansado. E foi literalmente o que aconteceu no ano passado. Eu fiz essa oração em 2006, em 2007 Deus me deu essa experiência: filho, de agora, setembro, até o final do ano, você vai atender, você vai trabalhar, você vai preparar estudos, mas você vai fazer tudo que tem que ser feito convicto de que já semeou e já colheu o que era preparado para esse ano. E realmente mudou minha vida. Quando nós saímos de férias, ou chegamos em dezembro e saímos de férias em janeiro, era outra realidade. Mais do que estar descansado emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente, Deus também me deu outra experiência. Por quê? Em 2007, nessa festa de tabernáculos em Salvador, o Senhor falou comigo: você já trabalhou o que tinha que trabalhar esse ano. Agora, até o mês de janeiro, eu vou dar a você todo o direcionamento do que vai ser o ano de 2008. Para você, para a sua vida, para a igreja. Porque você tem que ter as sementes e lançá-las em terra. E aí, logo depois, eu fiz uma viagem aos Estados Unidos. E eu tenho uma experiência muito particular com Deus em livrarias nos Estados Unidos. Eu gosto de ir em algumas livrarias. Tem uma livraria judaica que eu vou muito em Boston. Tem uma livraria que é uma cadeia muito grande nos Estados Unidos, que eu vou para lá e fico um dia inteiro. Tem uma outra livraria chamada Borders, que eu fico lá o dia inteiro. Você pode comer lá dentro, você pode sentar, tem poltronas para você ler todos os livros que quiser, folhear todas as revistas que quiser. E você pode, ali você tem condição de você fazer uma pesquisa para um mundo de livros do mundo inteiro. E eu sempre que vou, eu passo lá um tempo. E algumas vezes, Deus já me fez ter uma experiência de chegar e comprar um mundo de livros. Ou de alguma outra vez, chegar e o Senhor falou assim, não tem nada para você comprar. Ou de uma vez, como aconteceu, o Senhor falou assim, vá atrás daquela prateleira. E eu fui caminhando para onde o Espírito Santo estava me encaminhando e eu baixei o Espírito Santo, esse livro aí, compra esse livro. E eu pegar o livro, ser do tema que eu estava interessado. Teve uma vez que o livro era até muito caro. Eu falei, Deus, mas compre o livro. E sempre Deus me trouxe muitas ferramentas de estudo dessa forma. O ano passado, depois da festa de Tabernáculos em Salvador, eu fui para os Estados Unidos e literalmente Deus fez a mesma coisa. Eu entrei na livraria, o Senhor, vá lá atrás naquela prateleira. E eu me agachei e pus a mão no primeiro livro. E o primeiro livro que eu pus a mão falava sobre as estações, a agricultura, sobre o momento de plantar, o momento de colher, o momento de semear, tudo que diz respeito ao povo de Israel e ao que a Bíblia ensina. E ali, então, Deus foi gerando a ministração, o ano da frutificação. E eu fiquei pasmado, porque eu peguei o livro, sentei naquela poltrona e comecei a folhear, mas meu Deus, é literalmente o que o Senhor me disse. Tabernáculos, eu já parei de trabalhar, agora eu vou profetizar, é lá no próximo ano. E eu não preciso despender mais tempo aqui falando sobre a ministração, o ano da frutificação. Cada estação, como é perfeito o sincronismo de Deus na natureza e na vida humana, na palavra de Deus, perfeito. E o Senhor falou assim, experimente isso. Passamos o ano, profetizamos. Deus tem nos dado frutos maravilhosos. Deus me levou a Israel e eu orei, estava de novo sobre o muro da cidade, orando, andando pelo muro, a uma passarela, a um lugar, um corredor enorme em todo o muro de Jerusalém. E eu já tinha ido uma vez, subi para profetizar, para orar, e dessa vez fui novamente. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, quando eu vim aqui há 8 anos atrás, eu profetizei algumas coisas, me faz lembrar de todas elas. E o Senhor foi me fazendo ver que ele tinha cumprido tudo o que havia sido profetizado na festa de Tabernáculos do ano de 2000 ou 2001, não me recordo bem certo. E tudo aquilo que eu havia profetizado tinha se cumprido na minha vida. E eu falei, Senhor, se tem mais alguma coisa que eu não estou me lembrando, me faça lembrar. E aí, quando eu cheguei de Israel, eu fui ministrar no Congresso no Chile, e o Senhor me fez lembrar, você profetizou que as suas músicas serão cantadas no inglês, no português, no espanhol, no hebraico e no italiano. No espanhol já é cantado, no português já é cantado, no inglês nós estamos finalizando um trabalho com várias músicas traduzidas para ser espalhado e ser divulgado aquelas melodias e aquelas letras em inglês. E lá no Chile, Deus trouxe um irmão, um pastor, um líder da igreja evangélica na Itália, disse, irmão, eu quero andar mais com você. Nós podemos estreitar o relacionamento, eu queria andar mais com o irmão. E, por favor, eu posso traduzir suas músicas para o italiano? Eu falei assim, irmão, claro que pode, é uma resposta de Deus. Aí o Senhor falou assim, lembra que você me pediu para te mostrar aquilo que você profetizou se cumprindo? Dessa forma, Deus estabeleceu para nós o ensino do ano da frutificação como a cultura de Deus contra a cultura dos povos pagãos. E eu dou até um exemplo lá na ministração em que nós esperamos ou o Réveillon, o ano que vem agora, esse ano está perdido, esse ano não deu nada, o ano que vem vai ser maravilhoso. E o Réveillon é uma festa, mas a gente sabe que nos primeiros dias de janeiro as pessoas já veem que as coisas estão do mesmo jeito, que o negócio está apertado. Então vem uma válvula de escape que é dizer, é no carnaval. É porque é o seguinte, o Brasil só funciona no carnaval. Depois do carnaval que compra, que vende, que... Então, olha, estou esperando o carnaval. Na hora que passar o carnaval, começa tudo de novo, funciona... até finalizar o ano e as pessoas de novo, inclusive nós dentro da igreja, descobrimos que foi mais um ano de luta, de muito aperto, muita dificuldade. E aquilo que a Bíblia diz acerca dos seus filhos não se cumpre de fato entre nós. A gente vai tendo muita gente na igreja que ano após ano é uma coisa assim, uma luta para mover a manivela, para conseguir, ai meu Deus, graças a Deus, esse ano melhorou, melhorou, esse ano eu terminei sem nenhuma dívida, ai que bom, só isso já está bom, sabe, que consegui resolver aquele problema. A vida terrena dos servos de Deus, sempre algo igual às pessoas do mundo. Uma luta ferrenha, e nós encontramos justificativas, e nós dizemos, Deus disse que nesse mundo tereis aflições, é isso mesmo, e olha a luta. E o Senhor tem falado comigo, filho, eu quero o meu povo, literalmente como povo de Israel na terra de Gósen. Tem crise no Egito, mas na terra de Gósen tem abundância. Tem trevas no Egito, mas na terra de Gósen tem luz. Tem água podre na terra do Egito, mas em Gósen tem água pura. Tem pragas na terra do Egito, mas em Gósen tem vida pura. E nós somos desafiados a testemunhar se cremos ou não. Nós, com muita facilidade, declaramos, eu creio que Deus é poderoso. Eu creio que o Senhor vai fazer. Oh, irmão, eu creio, vamos orar, eu creio. Mas... nós temos um número muito pequeno de coisas, de fatos, de episódios que verdadeiramente Deus veio e realizou. E o Senhor tem me feito ver que isso é porque nós não estamos colhendo o que Ele disse que nós colheríamos. E não estamos colhendo porque ou não estamos plantando, ou estamos plantando da forma errada. Ou nossa terra está cheia de espinhos, cheia de confusão, ou então nós simplesmente passamos do tempo. E há um modelo de Deus para nós, do exemplo negativo, porque o povo de Israel sempre se deturpou, se corrompeu com os deuses à volta, e principalmente Baal. E a gente vê Baal na Bíblia, a gente não tem muita noção, porque muitos não conhecem a cultura, o que, que realmente é Baal? O Deus da fertilidade. Aquele que as pessoas têm que levar oferendas e derramar o seu sangue para que o próximo ano haja colheita. E nós vivemos literalmente isso. As pessoas, inclusive dentro da igreja, têm que ralar e sofre, e chega para a igreja, você vem para o culto, que é uma celebração, os irmãos estão assim, essa semana, quase que eu não dei conta, ai meu Deus, e termina o ano, demos o sangue, nem vimos, porque se torna costume dos povos, a gente acostumou com essas coisas, mas oferecemos tantas coisas, porque se você quiser, se você pagar, se você entrar, se você fizer isso, se você aquilo, vai ter, vai conseguir, vai multiplicar, vai... Mas nós, como crentes, não experimentamos um testemunho assim. Eu plantei na época certa. Deus mandou a chuva. Eu estava dormindo. Eu não vi. A semente cresceu e prosperou a 30, a 60, a 100 por um. E nós esquecemos que a Bíblia... ela é também literal. Tem uma infinidade de ensinos da Bíblia que nós podemos figuradamente levar para o mundo espiritual, mas a Bíblia é também um livro literal, que está escrito aqui é literal. E o Senhor está dizendo, o reino, Marcos 4, o reino é semelhante a um homem que lançou a semente em terra e descansou, e ela no tempo certo frutificou. O salmista diz: os meus filhos, diz o Senhor, serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que no tempo certo darão o seu fruto. Jesus, no seu ministério inteiro, usou a natureza, usou os ciclos da natureza, mas nós temos uma herança maldita que vem lá de trás, das artimanhas do diabo contra o povo de Deus, e nós muitas vezes não percebemos. E essa herança nos cega o entendimento para as coisas que Deus está revelando aqui. Em todo o tempo, a Bíblia fala lá na saída do povo de Israel do Egito que havia um populacho, e em todo o tempo da caminhada, aquele populacho eram os estrangeiros, eles eram aqueles que ficavam instigando o povo na incredulidade. Faz assim, casa com as mulheres dos povos à volta. Não, faz esse bezerro de ouro. Olha, gente, a Bíblia mostra que o populacho incitava o povo a se desviar do caminho. É absolutamente literal o que acontece hoje conosco. Os povos à nossa volta nos incitam o tempo inteiro a copiar os costumes pagãos. São costumes tão comuns que nós já absorvemos na nossa cultura, do nosso culto, da nossa vida, da comunhão, que são os costumes dos povos, que o Senhor vem lá em Jeremias e diz: não sigam os costumes dos povos, não andem pelos seus caminhos, porque os costumes dos povos são vaidade. Eu quero vocês como um povo exclusivo, um povo distinto, que vive debaixo do governo do Rei Eterno Senhor. Deus não queria nem Israel tivesse rei igual aos povos. Não, nós queremos rei igual aos povos. Eu vou conduzir vocês. Não, nós queremos ficar igual ao povo. E a igreja evangélica continua assim. Nós queremos fazer as mesmas coisas melhor que o mundo. Nós queremos fazer igual para que o mundo veja que nós fazemos. Isso não é do reino de Deus. Isso não está na Bíblia. Em momento algum o Senhor ensina que Ele vai trabalhar com o seu Espírito Santo na vida das pessoas que ainda não se converteram, porque nós estamos parecidos com eles. Pelo contrário, Ele diz que os deuses à volta, os povos pagãos à volta, verão que vocês têm um Deus que responde, que faz milagres, que faz vocês vencerem a guerra com uma arca na frente, cantando louvores ao invés de espingardas. Vocês vão ter o privilégio de testemunhar para o povo à volta que vocês verdadeiramente são diferentes. Mas nós, por causa dessa herança maldita, dessa artimanha do diabo, nós fomos acumulando uma série de costumes, de manias, de atividades, de valores que são do mundo. E isso foi fazendo com que o diabo entrasse no meio da igreja e impedisse os verdadeiros cristãos de ler o livro sagrado e crer. É assim. E por incrível que pareça, nós lemos o livro sagrado e dizemos assim: não é assim. Se nós abrimos os nossos olhos, nós vamos ver que é isso mesmo. Nós lemos o livro sagrado e dizemos: não, não é bem assim. Essa talvez seja uma das coisas que mais dói o coração de Deus. Mais dói o coração de Deus. Filhos, eu disse que é assim. Não, não, não, não. Não é assim não. Não é assim não. E nós precisamos do Espírito Santo para nos dar uma libertação de tudo aquilo que é carga dos costumes da terra, dos homens, para que a gente possa começar a descobrir o que está escrito aqui, que é simples demais. Aí nós vemos uma estratégia do diabo. A igreja no Novo Testamento, lá no livro de Atos, era uma igreja exclusivamente de judeus. Alguns estudiosos dizem que o centurião Cornélio teve a experiência de conversão e batismo no Espírito Santo por volta do ano 50 depois de Cristo. Isso significa que Pedro, que os discípulos, os apóstolos, estavam cuidando da igreja em Jerusalém, que no primeiro dia teve 3 mil conversões, era uma igreja pulsante que estava crescendo só de judeus, a ponto de Pedro dizer: não, Deus, de jeito nenhum, eu não vou pregar para esse gentio, o teu reino, o teu evangelho é só para nós judeus. E Deus teve que dar um sonho, uma revelação, chamar Cornélio, chamar Pedro, Pedro ir lá. Deus mostrou para Pedro, Pedro, come do animal, o que eu estou dizendo que é puro, não diga que é impuro. Então Pedro foi lá e falou do evangelho para Cornélio, e pela primeira vez, um gentio falou em línguas. Sabe que absurdo é esse? Sabe o que seria se nós fôssemos hoje lá em Brasília e na reunião de deputados, eu orasse, eu pregasse o evangelho e aqueles deputados começassem a falar em línguas? Provavelmente nós vamos falar assim, ah, absurdo, ah, político. Aqueles crentes tinham mais motivo ainda para duvidar de Cornélio. O quê? Um gentio falando em línguas? Mas isso era só para nós. Isso era só para... E a igreja começou a alcançar os gentios. Paulo, Antioquia, as viagens de Paulo, e os gentios começaram a ser alcançados pelo reino de Deus. A igreja se expandiu. Deus precisou lá no ano 70 usar daquela ferramenta. Então veio uma perseguição e eles espalharam os judeus por todo canto da terra. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram a nação. Nunca mais foram os mesmos. Constantino, no século 3, se converteu ao cristianismo. Então Roma se tornou a detentora do cristianismo. Os apóstolos, os pais da igreja, os concílios que já haviam, desde Pedro em Jerusalém, o primeiro concílio, até os outros concílios que podemos ler na história. Antioquia, uma cidade assim importantíssima para a vida da igreja, para a expansão do ministério dos pais da igreja. E agora, tudo nas mãos de Roma. E a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que Roma fez foi: esse povinho chamado judeu tem que morrer. Na verdade, Roma já tinha feito isso. Roma estava em Israel, nos dias de Jesus, oprimindo, oprimindo, oprimindo, cobrando impostos, dominando tudo, definindo quem que ia governar, quem que mandava, o que que eles podiam, o que que eles não podiam. E havia uma tradição do Império Romano. Aonde ele chegava e tomava posse, ele tinha o cuidado de preservar o rei e os sacerdotes. O rei num conchavo com Roma. Então, se o rei se submetesse, ele ficava ali e tal. Herodes foi um que quis o governo de Israel, e aí ele forjou lá ser descendente de Davi, mas o povo não gostava, porque Herodes não era descendente de Davi, mas ele se colocou como rei, mas ele era muito vinculado com Roma, só fazia o que Roma queria. E os sacerdotes? Porque o Império Romano sabia, se nós mantivermos o povo no culto dele, o povo fica feliz. Se nós dominarmos os sacerdotes dominam o povo no culto. Então nós vamos dominar e não vamos criar problema, nós não vamos acionar nenhuma rebelião, nós vamos conseguir dominar bem aquela colônia. E era assim. Roma só oprimia o povo, até que se cumpriu tudo que tinha que se cumprir da vida de Jesus, do ministério, do estabelecimento da igreja, e o Senhor usou aquela perseguição para que a igreja se espalhasse, e Roma destruiu aquela cidade, destruiu Israel, destruiu o povo, porque Roma odiava o povo de Deus. Mas isso foi se institucionalizando com o cristianismo, que também estava cheio de judeus. E uma das primeiras coisas que Roma fez foi: tudo que é judeu, mata. Então você pode estudar a história, você vai ver lá do século 3, século 4, quantas sinagogas destruídas. Os judeus perseguidos, tudo aquilo que parecia um símbolo, algum elemento que lembrava judeu, isso tem que ser eliminado. Isso se tornou algo maligno. Isso é repugnante. Então criou-se o costume de dizer que judeu mata criança, que judeu é praga, que judeu é uma raça terrível, é desonesto. E lá de trás, as coisas foram crescendo até chegar no Holocausto, onde o mundo inteiro já estava inflamado de ódio por uma nação. Irmãos, eu estive novamente no Museu do Holocausto em Israel. Eu gostaria tanto de ter fotografado, e não pode fotografar lá dentro, para trazer para os irmãos. Nessa semana eu ainda fiz um apanhado de fotos que a gente consegue, e na hora de veicular aqui, as fotos estão com algum problema, corromperam o arquivo, e eu não consegui. Mas eu saí daquele museu de novo, completamente impactado. Nós não sabemos o que é o Holocausto. A sensação que eu tive em sair pela segunda vez daquele museu foi assim: isso aconteceu mesmo? Sabe o que é você ver fotos de um corpo de um judeu vivo, mas aberto para exames médicos? Sabe o que é você ver fotos de piscinas de água congelada e o corpo de um judeu vivo lá dentro para fazer experimentos de resistência dos ossos? Sabe o que é você ver fotos de crianças que você vê, não são as costelas não, você vê lá dentro tudo. E são crianças que são usadas para os experimentos ou simplesmente estão ali de fome para morrer. Sabe o que é você ver fotos e fotos de trens? Alguns filmes de verdade filmaram trens enormes cortando a Europa, chegando lá em Auschwitz. Os judeus achando que estavam preparando para eles algumas coisas boas, uma terra, e eles ali, muitos deles já morreram porque alguns vagões já tinham as câmaras de gás, e outros quando chegavam lá já chegavam para ir para os crematórios ou para as câmaras de gás. Sabe que você vê filmes com judeus abrindo as covas e se apresentando aos soldados e dizendo assim: está pronta, e o soldado, agora vai. Impressionante como que aqueles mesmos soldados que faziam tanta desgraça eram os que fotografavam e filmavam. E Deus permitiu que ficasse um arquivo para a terra ver. Nós temos duas coisas e nós não temos tempo de entrar nelas. Mas a primeira é, eu saí de lá dizendo assim: Senhor, eu preciso rever o conceito de desobediência. Porque Deus diz na sua palavra: porque o meu povo desobedeceu, eu os espalharei pela face da terra. Deus não está falando que vai descontar. Deus não está falando que você, ó, eu vou fazer. Deus não está ameaçando. Deus está apenas declarando: se você sair de debaixo da minha cobertura, Satanás vai te pegar. E muito mais o povo de Israel, a quem Deus elegeu como nação sacerdotal, para trazer a realidade da terra, tudo que Deus havia prometido desde Abraão. O diabo odeia esse povo. Odeia, odeia. E a igreja continuou no mesmo procedimento. Existem relatos documentados de nações, de países, da igreja recusando navios, trens, aviões de judeus quase morrendo, que conseguiram escapar, mas tiveram que voltar para morrer nas câmaras. O mundo inteiro disse: não, não, não, não. A desobediência traz para nós consequências tão violentas. A segunda coisa que me marcou muito é que Deus, como justo e que cumpre o que faz, vai cumprir toda a sua palavra a respeito do povo, do seu povo, do povo que ele está edificando. Eu e você precisamos colocar diante do Senhor a nossa vida e dizer: Senhor, me permita aprender um pouco mais. Todas as vezes que eu viajo para fora do país, irmão, que você atravessa o oceano 11, 12, 13 horas sobrevoando a terra a 1.000 quilômetros por hora. Você sabe o que é andar 20 mil quilômetros de distância e ter andado um pedacinho da terra e você descobrir culturas, povos, manias, cenários, paisagens, alimento, uma infinidade de coisas que você nunca viu na vida em 15 horas de viagem. E você fala assim: gente, eu vivo há 43 anos no Brasil e eu nunca tinha visto isso. E nós temos que nos render e pensar: existe uma infinidade de coisas na Terra que eu desconheço. Como é que eu posso dizer que eu sei tudo? Quanto mais do reino de Deus. E aí a igreja vem e diz: não, Israel, não. Se está ligado a Israel, não. Tem um símbolo, não. Nós nem ponderamos o que, que Deus está ensinando, mas nós nos levantamos com... não. No dia seguinte nós estamos nos costumes pagãos, mas para as coisas de Deus a gente diz não. E a gente não percebe que nós estamos debaixo do mesmo espírito de Hitler ou da igreja, das cruzadas. Pega a história das cruzadas. O que é isso?